eles se espalharam rumando para o norte. Wesker e Chris atrás e na esquerda Barry, Jill e Joseph à sua direita. Assim que se distanciava do helicóptero do Alpha, Jill pôde sentir o cheiro de queimado e ver a fumaça que saía de entre a folhagem das árvores bem à frente. Eles se moveram rapidamente pelas árvores, o cheiro de queimado mais forte a cada passo. Jill viu que havia outra clareira diante, de grama alta. Estou vendo, lá na frente. O coração de Jill acelerou com um grito de Barry. Todos estavam correndo, tentando chegar ao seu destino. Ela saiu das árvores, Joseph bem ao seu lado. Barry já estava no helicóptero acidentado, Chris e Wesker logo atrás. Ainda tinha fumaça, mas já estava sumindo. Se tivesse havido um incêndio, já teria sido extinguido. Ela e Joseph os alcançaram e pararam, olhando. Ninguém falou enquanto viam a cena. O longo e largo corpo do helicóptero estava intacto. Nenhum arranhão visível. Os apoios de pouso pareciam tortos. Exceto isso, a fumaça, saindo do motor, não parecia ter nada de errado com ele. As portas foram abertas, a luz da lanterna de Wesker mostrando o interior em perfeito estado. Pelo que ela pôde perceber, a maior parte do equipamento do Bravo ainda estava lá. Mas onde eles estão? Não fazia sentido. Não fazia 15 minutos desde sua última transmissão. Se ninguém tivesse se ferido, eles teriam ficado. E se eles decidiram partir, por que deixaram o equipamento para trás? Wesker deu a lanterna para Joseph e apontou para o cockpit. Verifique-o. O resto de vocês espalhem-se e procurem por pistas, trilhas, caixas de munição, sinais de luta. Se acharem algo, me avisem. E fiquem atentos. Jill ficou um momento parada, imaginando o que poderia ter acontecido. Enrico falou sobre um mau funcionamento. Certo, os bravos pousaram. Mas o que aconteceu depois? O que teria feito eles abandonarem o único meio de serem encontrados, deixando kits de emergência e armamentos para trás? Jill viu alguns coletes à prova de balas e balançou a cabeça, pondo isso na crescente lista de ações irracionais do bravo. Ela se virou para começar a vasculhar assim que Joseph pulou do helicóptero, tão confuso quanto ela. Ela esperou ouvir sua opinião enquanto ele devolvia a lanterna para Wesker, levantando os ombros. Eu não sei o que aconteceu. Os apoios tortos sugerem pouso forçado, mas exceto pelo sistema elétrico, tudo está perfeito. Wesker acenou, depois aumentou a voz para que os outros pudessem ouvir. Dei uma volta. Pessoal, 3 metros de separação. Abram enquanto andamos. Jill ficou entre Chris e Barry, ambos já vasculhando o chão enquanto se moviam para leste e nordeste do helicóptero. Wesker subiu na cabine, examinando a escuridão com sua lanterna. Joseph foi para o oeste. Gravetos secos se quebravam sobre os pés enquanto eles abriam o círculo. O único som, exceto o distante motor do helicóptero do Alpha. Jill usava botas para revirar o chão coberto de folhas para ver alguma coisa. Eles teriam que acender as lanternas. O Bravo deixou as suas para trás. Jill parou de repente, ouvindo os passos dos outros, o motor de seu helicóptero e nada mais. Eles estavam na floresta, no meio do verão. Onde estavam os animais? Os insetos? Estava quieta demais. Os únicos sons eram humanos. Pela primeira vez desde que eles pousaram, Jill estava com medo. Ela estava para chamar os outros quando Joseph gritou de algum lugar atrás deles. Hey, aqui! Jill, Chris e Barry se viraram e começaram a correr. Wesker ainda estava no helicóptero. Ele empunhou sua arma e começou a correr com ela apontada para cima. Jill só conseguia ver a sombra de Joseph agachado na grama alta, perto de algumas árvores, a uns 30 metros do helicóptero acidentado. Joseph se levantou, segurando algo, deixando um desesperado grito sair antes de soltá-lo, seus olhos arregalados de terror. Por uma fração de segundo, Jill não conseguiu aceitar o que Joseph tinha visto. Um revólver do Stars, uma Beretta. Jill correu mais rápido, alcançando Wesker. E uma mão humana decepada segurando-a, cortada na altura do pulso. Houve um profundo e gutural ruído vindo de trás de Joseph, da escuridão das árvores. Um animal rosnando, acompanhando por um outro áspero e rouco berro. E de repente, escuras e poderosas figuras surgiram das árvores, pulando em Joseph e levando ao chão. Joseph! Com o grito de Jill, Chris ergueu sua arma, parando onde estava, tentando dar um tiro certeiro nos animais enraivecidos que estavam atacando Joseph. Os raios de luz da lanterna de Wesker iluminaram um pesadelo. O corpo de Joseph estava todo coberto pelos três animais, sendo rasgado por rangentes e gotejantes dentes. Eles tinham o tamanho e aparência de cachorros, tão grandes quanto um pastor alemão, exceto que eles pareciam não ter pelo, nem pele. Sangrentos pedaços de carne foram iluminados por Wesker, as criaturas gritando e mordendo num frenesi de desejo de sangue. Joseph gritou, um borbulhante e líquido som enquanto ele batia fracamente nos agressores selvagens, sangue fluindo pelos múltiplos ferimentos. Era o grito de um homem morrendo. Não havia tempo para desperdiçar. Chris mirou e abriu fogo. Três balas atingiram um dos três cães. Um quarto tiro, indo digno. Houve um latido e o animal foi ao chão. Os outros dois continuaram o ataque, indiferentes aos tiros. Chris observou horrorizado, uma das balas acertando o pescoço de Joseph. O Stars começou a atirar, enviando uma chuva de balas. Vermelhos respingos no ar, os animais ainda tentando investir contra o cadáver enquanto balas perfuravam suas estranhas carnes. Com uma série de latidos, eles caíram e logo não se levantaram mais. Cessar fogo! Chris tirou o dedo do gatilho, mas não abaixou a arma. Duas das criaturas ainda respiravam, rosnando suavemente. O terceiro estava sem vida, esparramado ao lado do corpo mutilado de Joseph. Eles deviam estar mortos. Deveriam ter caído com os primeiros tiros. O que são eles? Wesker deu um passo na direção do massacre. Quando, de todos os lados, altos ecos encheram o ar, uivos de fúria vindo de todas as direções. Para o helicóptero, agora! Wesker gritou. Chris correu, Barry e Jill na frente dele, e Wesker atrás de todos. Os quatro correram pelas árvores escuras, galhos não visíveis, batendo neles enquanto os uivos ficaram mais altos, mais insistentes. Wesker virou e atirou cegamente assim que iam para o helicóptero, suas pás já girando. Chris sentiu-se aliviado. Brad deve ter ouvido os tiros. Eles ainda tinham uma chance. Chris pôde ouvir as criaturas agora, seus rápidos passos entre as árvores. Ele também pôde ver a paila e de olhos arregalados, face de Brad pelo vidro, as luzes do painel exibindo suas feições aterrorizadas. Ele estava gritando algo, mas o ruído do motor afogou tudo, o golpe do vento tornando o campo num mar de ondas. Mais uns 5 metros, quase lá. De repente, o helicóptero decolou, acelerando brutalmente. Chris pegou um lance final da face de Brad e pôde ver o cego terror nela, o pânico descontrolado, enquanto mexia nos controles. Não, não vá! Chris gritou. Mas os apoios já estavam fora do alcance, a aeronave indo embora, desaparecendo na escuridão. Eles vão morrer. Maldito seja, Vickers! Wesker virou e atirou de novo, e foi recompensado com um grito de dor de um dos perseguidores. Deviam haver mais de quatro, correndo rapidamente. Continuem! Ele gritou. O som do helicóptero estava sumindo, a covardia de Vickers levando a esperança deles. Wesker atirou novamente e viu outras sombras se juntar à caçada. Os cachorros eram muito rápidos. Eles não tinham chances. A não ser... a mansão. Virem à direita. Uma hora! Wesker gritou, esperando que seu senso de direção ainda estava intacto. Eles não podiam fugir deles, mas podiam se esconder. Ele virou e disparou a última bala de seu clipe. Vazio. Ejetando vazio, ele colocou outro enquanto Barry e Chris assumiam a defesa. Eles alcançaram outro grupo de árvores correndo e desviando delas enquanto os cachorros assassinos se aproximavam. Os quatro tentavam achar ar para correr mais rápido. Nós devemos estar perto. Chris a viu primeiro, através das sombras das árvores, a nublada monstruosidade iluminada pela lua. Lá! Corro para aquela casa! Parecia abandonada pelo lado de fora. O tamanho total da estrutura era ocultado pelas árvores, isolando-a da floresta. A enorme varanda tinha portas duplas, a única opção de fuga deles. Wesker ouviu o estalo de dentes atrás dele e atirou, pressionando o gatilho intuitivamente enquanto corria para a mansão. Outro grito e a criatura caiu. Jill alcançou a porta primeiro, golpeando a densa madeira com os ombros enquanto agarrava os puxadores. Incrivelmente, as portas abriram, claridade iluminando os degraus de pedra da varanda, iluminando o caminho. Ela virou e começou a atirar, dando cobertura aos três homens que corriam para a luz no meio da escuridão. Eles entraram na mansão, Barry jogando seu considerável volume contra a porta, mantendo-a fechada sobre os ruídos das criaturas. Eles conseguiram. Do lado de fora, os cães latiam e arranhavam as portas inutilmente. Wesker respirou fundo, o fresco e calmo ar que preenchia a bem iluminada sala. Como ele já sabia, a mansão de Spencer não estava abandonada. E agora que eles estavam lá, todo o seu cuidadoso planejamento foi inútil. Wesker silenciosamente amaldiçoou o Brad Vickers de novo. Imaginou se eles ficaram melhor dentro do que fora da mansão. Jill examinou o lugar enquanto recuperava o fôlego, sentindo a personagem de um pesadelo que acabou de virar fantasia. Monstros selvagens, a morte súbita de Joseph, uma assustadora corrida pela floresta escura. E agora isso. Deserta, né? Era um palácio, puro e simples, o que seu pai chamaria de uma perfeita conquista. A sala era um resumo de abundância. Era enorme, facilmente maior que a casa de Jill inteira, pavimentada com mármore cinza manchado e dominada por uma larga e carpeteada escadaria que levava ao segundo andar. Alinhados pilares arqueados de mármore adornavam o lugar, suportando o escuro parapeito de madeira do andar superior. As paredes cor de creme eram revestidas por um alto rodapé de madeira e possuíam castiçais de luz pendurados. Resumindo, era magnífica. — O que é isso? — Barry perguntou. Ninguém respondeu. Jill respirou fundo, sentindo-se ameaçada pela vasta sala, uma atmosfera de opressão. — Deus, pobre Joseph. Não houve tempo para ficar de luto, mas eles sentirão sua falta. Ela foi na direção das escadas, seus passos abafados pelo carpete que começava na porta. Havia uma velha máquina de escrever numa pequena mesa à esquerda da escada. Uma estranha decoração. De outra forma, a sala estava vazia. Ela virou-se para os outros. Barry e Chris pareciam incertos. Wesker ainda estava na porta, examinando um dos puxadores. Wesker se levantou. A madeira em volta da tranca está despedaçada. Alguém arrombou esta porta antes de nós chegarmos aqui. Talvez os bravos? Chris perguntou esperançoso. É o que eu estava achando. A ajuda deve estar a caminho, se o nosso amigo Sr. Vickers não se incomodar em chamá-la. Wesker disse com sarcasmo. Brad arruinou tudo. Quase custou suas vidas. Não havia desculpas para isso. Wesker continuou, andando pela sala na direção de uma das portas duplas do lado direito dela. Ele girou a maçaneta, mas ela não abriu. Não é seguro voltar para fora. Enquanto o resgate não chega, nós podemos dar uma olhada no lugar. É óbvio que alguém está mantendo o lugar em ordem, mas por que e por quanto tempo? Ele voltou para os outros. Como estamos de munição? Jill tirou o clipe e contou. 3 balas sobrando, mais 2 clipes carregados no cinto. 33 balas. Chris tinha 22, Wesker 17. Barry tinha 2 carregadores para sua Colt. Mais algumas balas soltas no bolso, 19 ao todo. Jill pensou em tudo o que deixaram no helicóptero e sentiu mais raiva de Brad. Munição, lanternas, walkie-talkies, espingardas. Sem falar nos suprimentos médicos. A bereta que Joseph achou deve ser de algum bravo morto ou morrendo. E graças a Brad, eles não tinham sequer um band-aid para oferecer. O som de algo pesado, caído no chão, em algum lugar por perto. Tchum! Em harmonia, eles se viraram para a única porta dupla do lado esquerdo da sala. Jill se lembrou de cada filme de terror que já viu. Uma casa estranha, um barulho estranho. Ela tremeu e decidiu que iria chutar o traseiro gordo de Brad quando voltar. Chris, vá verificar e volte quanto antes. O Wesker disse. Nós vamos esperar aqui se o RPD aparecer. Em caso de problemas, atire que nós o acharemos. Chris concordou e foi para a porta, suas botas batendo altamente contra o chão de mármore. Chris, Jill disse, com um mau pressentimento. De mão na fechadura, ele olhou para ela. Tome cuidado, ela disse. Chris deu um sorrisinho, depois ergueu a arma e passou pela porta. Barry sorriu para ela, um olhar que a disse para não se preocupar. Mas Jill não conseguia disfarçar o sentimento de que ele não estaria voltando. Chris entrou na sala, vendo a suntuosa elegância do lugar. Ele estava sozinho. Quem quer que tenha feito o barulho não estava lá. O formal tic-tac de um grande antigo relógio de pêndulo era ouvido, ecoando pelas lajotas pretas e brancas. Era uma sala de jantar, do tipo que ele só via em filmes de gente rica. Como o anterior, esta sala tinha um pé direito bem alto e o parapeito do segundo andar. Também era decorada com caras obras de arte e uma lareira embutida no final dela, adornada com brasão e espadas cruzadas sobre um manto. Não parecia ter como ir para o andar de cima, mas havia uma porta fechada à direita da sala, mais ao fundo, ao lado da lareira. Chris abaixou a arma e foi para a porta. A sala de jantar tinha ornamentos em madeira vermelha polida e quadros na parede cor de creme, que circundavam uma longa mesa de madeira. A mesa tinha capacidade para cerca de 20 pessoas. Pelo pó que estava nela, nada foi servido por semanas. Ninguém deve ter usado por 30 anos. Spencer fechou o lugar antes que alguém pudesse ficar aqui. Chris balançou a cabeça. Obviamente foi reaberta muito tempo atrás. Por que a Umbrella mentiu sobre suas condições? Todos na cidade achavam que era uma pensão apodrecendo no meio do mato. Ele alcançou a porta e girou a maçaneta, tentando ouvir algum som do outro lado. A porta dava no meio de um estreito corredor. Chris olhou em ambas as direções rapidamente. À direita, uns 10 metros de corredor, duas portas de um lado e outro no final. À esquerda, o corredor virava para a direita, mais largo. Ele viu a ponta de um tapete. Tinha um vago odor no ar, algo desagradável, algo familiar. Num verão, quando ele era criança, a corrente de sua bicicleta saiu num passeio com os amigos. Ele parou uns 15 centímetros dos restos do que algum dia foi uma marmota. O tempo e o calor do verão criaram o pior dos odores. Para completar, ele vomitou todo seu almoço. Ele ainda se lembrava do cheiro, o mesmo cheiro que habitava o corredor. Fum! Um suave e confuso ruído veio de trás da primeira porta à direita do corredor, na parede da esquerda, como uma mão deslizando na parede. Tinha alguém do outro lado. Chris foi até ela. Chegando mais perto, o som parou. Ele pôde ver que a porta estava meio aberta. Ele abriu, saindo num corredor decorado com um papel de parede verde e água. Um homem estava de pé, a uns 6 metros de costas. Ele se virou vagarosamente, o cuidadoso arrastar de pés de um bêbado ou de um ferido, e o cheiro que Chris percebeu antes vindo dele. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas, a parte de trás da cabeça era desigual, seu cabelo despenteado. Deve estar doente, talvez morrendo. Que seja, Chris não estava gostando. Ele entrou no corredor e mirou sua bereta no peito do homem. Espere! Não se mova! O homem completou seu giro e foi na direção de Chris. A face dele, daquilo, estava mortalmente pálida, exceto pelo sangue em seus lábios podres. Pedaços de pele seca estavam pendurados em suas bochechas fundas, e os círculos escuros de seus olhos expressavam fome enquanto erguiam suas mãos esqueléticas. Chris atirou. 3 tiros que acertaram o peito da criatura em um fino jato vermelho. Com um som de respiração, a coisa caiu no chão, morta. Chris balançou para trás, seus pensamentos fluindo em sincronia com seus batimentos cardíacos. Ele bateu na porta com um ombro, não percebendo que ela se fechou, enquanto ia na direção do corpo. Morto. Aquela coisa é um maldito morto-vivo. Os ataques canibais em Rackham, todos eles próximos à floresta. Ele viu muitos filmes tarde da noite para saber o que era aquilo, mas ainda não conseguia acreditar. Zumbis. Não, nem pensar. Aquilo é ficção. Deve ser algum tipo de doença imitando sintomas. Ele tinha que contar aos outros. Ele virou e agarrou a maçaneta, mas ela não iria abrir. Deve ter se trancado quando ele a empurrou. Atrás dele, um movimento. Chris girou, olhos arregalados, enquanto a criatura se erguia do chão, avançando sobre ele, em silêncio. Chris o viu babar, e a visão de um pegajoso riacho vermelho empoçando no chão de madeira o pôs em ação. Ele atirou de novo, dois tiros na apodrecida face da criatura. Escuros buracos apareciam na cabeça dela, sangue escorrendo pela boca. Com um pesado suspiro, ela foi ao chão, espalhando um lago vermelho. Chris não queria ficar mais ali com o corpo. Deu um último e inútil puxão na porta e passou cuidadosamente pelo morto, descendo o corredor. Ele girou o trinco de uma porta à sua esquerda, mas estava trancada. Tinha uma pequena marcação na fechadura, o que parecia ser uma espada. Gravando essa informação, ele continuou andando, segurando sua bereta bem forte. Mais adiante havia uma passagem com uma única porta, mas ele ignorou, querendo achar um modo de voltar ao hall principal. Tinha outra porta no final do corredor, à esquerda, onde ele virava. Chris foi na direção dela, o cheiro de podridão da criatura. Do zumbi, chame-a do que realmente é. Aumentando cada vez mais. Ao tocar na maçaneta, ele ouviu um suave, faminto gemido, sabendo que só tinha duas balas no clipe. Nas sombras, à sua direita, o movimento. Preciso recarregar. Acho algum lugar seguro. Chris abriu a porta e entrou, caindo direto nos braços de outra criatura que lá esperava. Seus descascados dedos o agarrando enquanto investia em sua garganta.